Você pergunta onde eu moro. Você pergunta onde eu moro. Não moro em lugar, eu não moro em lugar, eu não moro em lugar, eu não moro em lugar, eu não moro em lugar. A poesia está lá, a poesia está lá, a poesia está lá, a poesia está lá. Posso chegar às suas, posso chegar às suas, posso chegar às suas, posso chegar às suas. Permanentemente, permanentemente aberto, penetrar as suas terras, avistar os seus poetas, mas eu não sou, na outra margem, na tem outra a margem, música, tem a música, tem a música, tem a música. Posso navegar, posso pra navegar, pra navegar, pra navegar, pra e chegar às suas, chegar portas, às suas portas, suas portas, suas portas. Permanentemente aberto, mente aberto. Nada me é vedado, penetrado, penetrado, penetrado, penetrado. E todos me reconhecem, reconhecem, reconhecem. Mas eu não sou, mas eu não sou, mas eu não sou, mas eu não sou, mas eu não sou. E também não sou de lá, também não sou de lá, também não sou de lá, também não sou de lá. Não sou dali, nem não sou dali, de lá, nem sou de lá, nem sou de lá, nem sou de lá. Não sou de lá, não nem sou de lá, dali, não nem sou dali, não nem sou dali, nem sou dali. Você pergunta onde eu moro, onde eu moro. Não moro em lugar, não moro em lugar, não moro em lugar, não.